demorou. É da pesada como o baile ensinou. Nas palavras a ideia que o nego cantou. Salve negro, o som da fusão que chegou. Ecoando da senzala para o mundo inteiro. Demorou. É da pesada como o baile ensinou. Nas palavras a ideia que o nego cantou. Salve negro, o som da fusão que chegou. Ecoando da senzala para o mundo inteiro. Dom Pichote de rock. Com time ponta firme, oeste norte. Nos bote arriscou, sem limite para os fortes, sem corte. Medo não é comigo, eu vou buscar os louco corre. Há muito tem sofrido Robin Hood para os pobres. Divide o malote e o terror do povo nobre. Deixa os bico em choque, negro sofre. O bem quer que o canto pega o cofre. Nas palavras a ideia tem, resolve sem revolve. Submundo, ação, põe em campo, eu quero a taça, não sou segundo. Nesse mundo os fracos não tem lucro, tenho tudo que busco. Tô pra ganhar, fez o estudo. No jogo tem vitória sem assunto. Então tá, ecoa da senzala para o mundo. Favela é minha casa, eu a honro com orgulho. O que o negro canta dá bom fruto, amadurece. De milho vem nos bares, dá pesado, o povo cresce. Envolver, liga nós e vai ser. O barato é progressão, moro. Irmão, nascido em São Miguel. A mente é cruel. Calado é minha marca nas ruas aqui. Se o negro cantou, eu canto também. Eu uso funk, eu canto rap. Tu já é de mil e dia, os cabelos black. As smoke, as madrugadas. Nos centros baile, várias gatas. Hoje o caminho pra mim é coisa nossa. Se for por nós, eu dou até tiro. É mil grau, não tem pra ninguém. Vem com nós também. Só usa poucas palavras, as que faz bem. Nego, alastrou, foi além. É de rock, pichote, vixe, clique bem. Demorou, é da pesada como o baile ensinou. Nas palavras, a ideia que o nego cantou. Salve negro, o som da fusão que chegou. Ecoando da senzala para o mundo inteiro. Demorou, é da pesada como o baile ensinou. Nas palavras, a ideia que o negro cantou, oh, a minha mente abalou. Música no ar, pra salvar na guerra e no amor. Ele mostrou, quando chegou, a palavra antiga. Hoje eu tenho orgulho do que sou, que eu tenho na vida. Cabeça erguida, a ideia é fortalecer aqueles que precisam da palavra, para não morrer, morrer de bala ou num vacilo. Então não mexa com pólvora, irmão, eu sugiro. Respeite o seu pai, respeite a sua mãe. Marrecos da rua, qual você se opõe? Cuide da sua vida e cuide sempre o seu melhor. Se não for pra ajudar, não atrapalhe só. Veja só, o que o crime fez com vários manos. Não deixe ele te arrastar no mesmo plano. Plano de ambição, plano de traição. Plano de quem tem tudo isso na mão. Em questão e fração de segundo cê cai. Armaram, pegaram, levaram, sei pra onde cê vai. Vai pra um lugar onde a liberdade é cara. Vai pra um lugar onde a saudade não pare. É raro, cada vez mais rara a palavra liberdade. Respeito, amor, é pra poucos. No mundo de loucos, vamos nessa constante. Eu trafico a ideia, o rap é meu flagrante. Demorou, é da pesada como o baile ensinou. Nas palavras, a ideia que o negro cantou. Salve negro, o som da fusão que chegou.